Em 118 decimal 95, ajuste no 020, bom voo. Pátio Índia, 1895, com 1020, 3890, bom dia. Salvador, voo 9093. Voo 9093, táxi autorizado via Alfa, reporte antes do táxi Juliette para ingresso. Alfa, Sra. Juliette, voo 9093. Puxando a minha 219, copia? É 219. Autorizado para o Galeão, via rota do plano de voo, nível 360. Perfil de saída da El, Leda e Rumi. Curva direita após decolagem, pista 10. Transponder 5565, frequência do controle Salvador, 119.8. Autorizado, 360 para o Galeão, da parada 10. Curva direita da El, Leda e Rumi, abre 98.7. Transponder 5565, conduz saída 119.8, chinesa 219. Puxando a 629 correto, portão 10, chama o pronto, espectacionamento. Semana, 629. Livre pouso na 10, vento 160 graus com 7 nós, altímetro no 020. Livre pouso, 5975. 3153, decolador 09, chama controle 1.8, bom voo. 098, obrigado, senhor, tá 3153. Nós 75, no solo aos 10, livre à direita, chame solo 121, decimal 1. 1, 2, 1, 1. Solo Rio 5975. Rio 5975, táxi Alfa, Aquilo, Pátio 3, atento ao sinalizador, posição prevista 5, Romeu. Vista 5, Romeu no Pátio 3, atento. Salvador, Azul 4201, 9803, puxa o acionamento. Azul 4201, portão 03, autorizado, sanitário. Sanitário, Azul 4201. Decola Dono 0, vento, Dono 5, 0 graus, com meia dúzia de lá. 1-0, Golo 963, cópia. Fala, 963. Golo 963, autorizado Galeão, nível 360. Decolagem pista 1-0, curva à direita. Cumpre o perfil de saída da El, Leda, após DCT Irume. Intercepta para November 857, voo após conforme a rota. Aciona 5571, controle 119.80. Autorizado Galeão 360, deposa 1-0 com curva direita no perfil da AEL, após Leda, DCT Irume, voo November 857. Aciona 5571, controle 198, voo 910 na próxima 05. Para o táxi com 95 a bordo, 3:30 de autonomia, Ribeirão Preto Alterno Azul, número 4201. Copa B, uso 4201. 95. Direita, via Índia, ponto de espera 1-9-3-9-5, ajuste no 0-2-0, bom voo. Direita, 18-9-3. Gol 1-9-6-3, que o atendimento foi correto, volta pronto, pushback, acionamento, portão 5. Salvador, muito bom dia, Azul 4201, não pode esperar no zero, pronto. Azul 4201, a linha decola pista no zero, vento no 40 graus, o 1 no nós. A linha decola pista no zero, Azul 4201. Salvador, 6225, gate 612, pushback acionamento. Autorizado, 6225, reposta para o táxi. Reposta para o táxi, 6225. Azul 4201, decolado 817, controle 1208. 208, Azul 4201, bom dia. Quatro, dois, zero, um, nove. Salvador, bom dia, azul 4201. Azul 401, chame o controle 1198. 1098, azul 4201, bom dia. Salvador, azul para Patangó. Azul para Patangó, Alfa, prossiga. Solicito autorização para giro de motores, posição 2 Lima, 43. Ok, coordenação infra-aero, está autorizado, chama para o ao fim do giro. Ok, chamarei. Quantidade de acionamento, acionamento 62. 1-1-1-0. Autorizado, chama 2-1, chama o taxa. Camarada. Gol 1093, autorização de tráfego para Confins, informação Oscar. Bom dia, mantém a escuta agora, Copa, gol 1093. Mais escuta. Tio 6225, alterna Goiânia com 109 e 3 horas. Pai, se autorizar até o ponto de espera, o chinema 225, via Pai Wind, ponto de espera chama a torre, 118 desse 95, ajuste na 020, bom voo. Pai Wind, ponto de espera, 1895, muito obrigado, bom dia, bom trabalho, 625. Alô, 6219, você confere a autorização de push e vai manter a posição. Ciente. Salvador, você mantém voo 965 com a Oscar, coordenação Brasília. Voo 965, prepare a saída agora e agora a cópia. Escuta agora. Muito bom dia, estou autorizado a alinhar, ainda com a pista no zero, vento no 4, 0 graus, 1 no 3 nós. Alinha de qual no 062? Voo 093, cópia. Pronto, cópia. Voo 093, autorizado com fins, nível 360. Decola pistão na zero, curva direita. Perfil de saída arbórea, após elefa. Após elefa, voa... Nick? Pô. Após o pêndulo 21, aciona 5573, controle 119, decimal 8. Posso repetir a saída, por favor? Arbor, após elefa. Autorizado com fins 360. Rota de plano de voo, pêndulo 21, arbor, elefa, nitbo. Aciona 5573, controle 198, voo 1093. Correto, chama pronto, portão máximo 093. Chamará. 6225, decola 225, chama o controle Salvador, 1198. Afirmativo 198, 6225, obrigado, bom dia, senhorita. Fazendo cópia. Vai dar no cópia, livre pushback, minha porta está, chama mais de cansa. Uno 865, cópia. Próximo alto 65. Autorizado Brasília 360, via peso 17, decolagem na zero, curva direita, perfil de saída arbora, pois elefa, aciona 5574, controle 119, decimal 80. Já 360 Brasília, já alto para o voo, demoramos 0 para o final de colisão, perfil da arbora, elefa, via peso 17, pode ser transformado em 574, controle 119, decimal 8, reportar ataque, voo 185. Procedimento correto, 865, na escuta. Salvador, voo 1865, pronto, tá com 175 a bordo, 2:50, alternando Uberlândia. Tá bem novamente? 1875. Ok, direita, vem ainda, ponto de espera 1-9-1995, ajuste no 020. 020, Índia, lá 2-9-5, voo 1895, bom dia, feliz. Solo, Xenar 62, 1-9, agora sim, pronto, puxa de treinamento, 1-0. Autorizado, 6219, chama o táxi. Camará. Voo 963-05 para pushback de treinamento. Autorizado, voo 1963, chama o táxi. Já chama o táxi na meta. Salvador, 1865, bom dia. Tenha propósito para o zero. Paulo, 1865, a linha decola pista no zero, vento no tipo 0 graus, 129. A linha decola no zero, bom, 1865. 8-8-6-5, decola 235, chama o controle Salvador 1198. 192-1-8-5, grato, até a volta. Paulo Salvador, bom dia, do Alfa, Yankee Uniforme. Alfa, Yankee Uniforme. Solicitar reboque para o gate 1 do pátio principal. Uno do pátio principal, confere? Confere, afirmativo. Ok, autorizado a iniciar no pátio 3, reboque para ingressar no principal. Afirmativo, iniciando o reboque, então chamará para ingresso para participar o Alfa Yankee Uniforme, obrigado. Voo 963 para táxi, alterna Campinas, COB 166 com 3 horas e 45. Voo 963, táxi em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera 118.95, ajuste na 020, bom voo. Entre da táxi via Índia, ponto de espera 2235, voo 963. Táxi Oceanero 6211 140 a bordo 335 Campinas. Décima 95, ajuste na 020. 1020, autorizado o táxi via Pátio Índia 1895, obrigado. Torre. Será o 9970? Será o 9970, muito bom dia, ajuste no 020, continua na aproximação, aguardando autorização para pouso. Prossegue na aproximação, será o 9970. 098, pelo meio da torre. Recebe, Rio 5973. Autorização para recife nível 3-0. Gente, dando Cardoso, Alfa Yankee Uniforme, pronto para ingresso à parte principal. Autorizado, reporta finalizando, gate 01. Estimativa autorizado, reportará calçado no gate 01, obrigado. General 9970, Solos 42, libera à direita, chama Solo 1211. 1211, obrigado, bom dia. Solo, bom dia, General 9970, libera Alfa. Bom dia, General 9970, táxi autorizado via Alfa, Kilo Parte 3, atenta sinalizador. Alfa, Kilo Parte 3, General 9970. Solo 963, autorizado a decolar de piscina 0, vento 950 graus, 129. Autorizado a decolar 963. Bom dia, Chanel 6211, ponto 0 ponto. Chanel 6211, mantém ponto 0 no 0. Aí mantém o 6219? Ah, sim, o 6219, ali mantém cabeceiro no zero. Mantém. 963, decolado 44, controle de Salvador 119, decimal 8. 9863, bom dia. Uno, muito obrigado, senhora, bom dia. Ok, bom dia. Ai. Salvador, gol no 093, puxa acionamento na posição 9. Autorizado, gol 1093, chama pro táxi. Chama táxi. E o 5973, gente, escuta. Rio 5973, autorizado Recife, nível 330. Decola 1-0, curva à esquerda. Puca, Gelmo após Aracaju. Após Aracaju, prossiga via rota do plano. Acionado 5037, controle 119, decimal 8. 5 autorizado para Recife. 7.8. Está pronto para o pushback 90, parte 3. Confirmando 330, autorizado. Autorizado, puxa, chama pro táxi. Chama pro táxi, gente. Localizador. Azul 4958, ajuste no 020, continua aproximação, guarda sua resolução de pouso. A gente pode confirmar o vento? Vento 180 graus, 19 nós. Vente. Oceané 6211, está autorizado a decolagem, pista no 0, vento 170 graus, 20 nós. Vente autorizado, decolagem no 0, 6211. Juliette, até o Romeu, bom dia, prossiga. Ok, ciente, aguarda a cópia. Juliette, até o Romeu. O nível solicitado? Ok, gente. 211 decolado, ó, 4 meses no controle, 1198. 198, bom. Azul 4958, está autorizado pouso, pista no 0, o vento 90 graus, 19 nós. Autorizado pouso 90, azul 4958. Torre, bom dia, passaria 2229. Passaria 2229, ajuste no 0, 21, não continua a aproximação, reporte de troco com campo. Ciente, passaria 90, 21, reportaria visual. Passareza vai passar Simbra da visual para pista, baixar de travado. Passareza 229, ciente, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguarda pista livre, passareza. Voo no 093 com 176 a bordo, Campinas 1331. Zou 4958, solo 50, libera à direita, chama solo em 121, décima 1. Direita, chama 21, na boa. 1021, pátio Índia 2895, voo no 093. Salvador, bom dia. Azul 4958, Librana 64. Bom dia, Azul 4958, táxi autorizado via Alfa, Kilo, parte 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, parte 3, sim. Segundo, o Juliette está no meu. Polo Rio 5973 com 4 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alternando Salvador para Tarsis. O 5973, táxi autorizado, via Pátio Inter, ponto de espera 118, décimo 95, ajuste no 021, bom voo, número 2, no ponto de espera. Gente, Pátio Índia, ponto de espera 1895, no 021, com o número 2, o 5973. Bom dia. Fala, Juliette, até o meu, cópia. Lado Sierra, November, Tango, nível 120, Tony Yankee, da coluna 7, curva esquerda, perfil de saída Momo após VATAP, após VATAP, prossiga via rota do plano, aciona 5546, controle 120, decimal, corrija, 119, decimal 8. Salvador, Golo 649, alinhado na 110, baixar travado. Até 2829, São Lula 53, fizeram a direita, chame de Salvador, 121, decimal 1. Pátio da Bata. Paracionamento e decolagem, chame a torre, 118, decimal 95, hoje chama 020, bom voo. Salvo 109. Salvo pouso 110, Golo 649. Atrás 2229, bom dia. Alfa, Juliette, remota 12, do pátio principal. Alfa, Juliette, para remota 12, 2229. Tratamento, passa a bordo, matata. Luiz, nós estamos prontos para o táxi, Juliette até o meu. Vai, para o táxi, vai. Autorizar o táxi até a interseção, é ponte para ingresso, pista no 7. Táxi até a interseção, portada para ingresso. Lima 093, a Lima tem cabeceira 10. Ali mantém com 0-1-3. Tem passarelo. Podemos ingressar na Juliette? Sim, está autorizado. É 49, sala 59, 56, perdão. Libera a direita, chama só aluno 2-1-1. 2-1-1, agora 6-4-9. Juliette, até Romeu ali, mantém que a viseira 1-7, já passando pronto. Pronto. 0-6, 4-9. Autorizado a decolagem no 0, o vento no 5-0 graus, no 0-9. Ali decola o voo no 093. pista no zero pronto. E o 5973, a Lima tem cabeceira no zero. A Lima tem 1-0, 5973. Viagem para o Romeu, aliado para o Romeu. Sim, viagem até o Romeu, mantém posição. Gol no 093, decolada 58, no controle 119, decimal 8. 198, pô. Autorizado a decolagem, sistema 0, vento 5 graus, 5973 decoladas 1000, chama controle de Salvador 119 decimal 8. 198 é a volta, obrigado. Tango Yankee Hotel, prossiga. Tango Yankee Hotel, estou aqui no, na remota do pátio 1, posição 13. Solicito autorização para rebocar a aeronave para posição 11 do pátio 1. Nada, informa finalizando. Tango Yankee, ok, ciente. Direto do Romeu, se autorizado a decolar, pista no zero, vento no meio, zero grau, no zero nós. Zero Santa Romeu decolou 02, chama em controle 119, decimal 8. 19, Romeu.